Hospital Fiquino, parte 3, entrar em tomou posição 03. Direita Alfa, Fiquino, parte 3, posição 3, fazer 4062. Nove meia chama a torre 118, meia dúzia. Oi também. Torre Gol, noite 96. Oi, LF. 896, autorizado pouso, pistão 0, 110 graus, 08. Livre ponto, noite 9. Torre estabilizado. Cara estabilizado. Controle Salvador 5899 da web atingindo 50 entidade Charlie. 2000 pés, 1012, reporte estabilizado no ILS. Desculpa, 5899? Afirmo, 2000 pés com 1012. E 2000 com 1012 ajustado, autoriza a prova de TAP. Mantenha a chegada, 5899. Tá, mantém. 196, no solo aos 15, direita, Alfa e Juliette, portão 02. Gente, direita, Juliette, Alfa, portão 02. Salvador, TAM 3226. Prossiga. Possibilidade de adiantar o 390 Natal? Qual seria o horário? 42. 5344 estabilizado no localizador. Quatro, torre 118.612. 18.6. Torre 5344, estabilizado ILS da 10, uma milha do externo. 344, autorizado pouso no 0, 110 graus, 08. Livre pouso, 5344. Salvador, boas, Web 5809. Web 5809, desce pra 2000, chegada Mari 1012. 2000, 1012, Ana Mari. O 5809. Pode voltar. Mantém a chegada, 5809. Vai manter, na sua escuta. Prossiga. Ok, o 35344, Alfa e Juliette, posição 14, Pátio. Alfa e Juliette, posição 14, 5344. Portão 3226, Natal autorizado, 370, Pesulo 10. Decolda 10 esquerda, Pucas e Par. Controle 119.8 e aguarde só a confirmação do transponder. 370 Natal, Pucas e Para, Pesulo 10, 19.8 aguardando transponder. Nova Salvador, gol 1714. No 4, aguarde só um instante, 4. Guarda. 86, boa. 4. 5454, obrigado. No 714, tá autorizado o Aracaju. 230, Golfo 677, decola no 0 esquerda, Puc Aracaju. 1935-5450. Continua. 10, Puca Aracaju 5450 no transponder. Chama 118-612 para acionamento e pushback. Vamos lá. Autorizado pouso, pista 10, Chama centena com 8 nós. Pouso autorizada na 05899. Salvador, boa noite, está 3520, desce 150, informação, Charlie. Primo, posição 14. A Juliette até 14. Mandou o gol 17 do PAP, está no portão 5 para acionamento da posição posterior ao pushback. No 4, liga sinal na posição, chame o push. Controle Salvador, boa noite, é 2676, informação Charlie, descendo para 1970. O 1746 desce para 3012. 899 aos 25, prossegue Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, boa. Victoria, gol 1714 para pushback, acionamento, portão 5. Autorizado, chame taxa. Autorizado, chamará pushback, gol 1714. Hoje agora 1186. 1186. 3520, autorizado LS, repórter estabilizado, 1012. Repórter estabilizado com 1012, 3520. Voz OM 5809. 5809, autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 629. Pouso 190, 5809. Torre Altan 322, saia da Nogate 07 para posicionamento. Autorizado, chame táxi. Semana para táxi. Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, Webjet 5809. 6, seu escoamento atualizado ali, né? Controle 6746. 6746, prossiga. Autorizado de LS. Desce para 2000 e reduz para 170. Autorizado LS. 2170, o 6746. 3520, passa Duna, torre 1186. 186, estabilizou, obrigado. Até daqui a pouco, 3520. A bordo operando Recife, 2 horas e 10. Eu mando com o Fera pronto, ajuste Mi 12, 17 no 4, via Índia. Eu mando com o Fera pronto, gol, 17 no 4. Dota 3520, estabilizado ILS da 190, baixou, travou, boa. 3520, boa, livre pouso 110.08. Livre pouso 90.3520. Pátio Índia até o ponto de espera, chama pronto. E a Pátio Índia chamada pronto no ponto de espera até 3226. Meia, passa Duna, torre 118.62 agora. 18.6, 746. 2 Salvador, objeto 6746, estabilizado, sinal da 1-0. 746, continua a aproximação e aguarda que está livre. Guardando 6746.